Rádio Intergação apresenta a história do gato Simon e suas aventuras. Em uma casa em algum lugar de Londres, morava um gato chamado Simon. Esse gato era tão travesso, rasgava as cortinas, mordia nas visitas, unhava o papagaio. Um dia, Simon foi expulso de casa. Seus donos já estavam cansados de suas travessuras. E agora, para onde eu vou? Está tão frio. Depois de andar muito, Simon achou uma casa abandonada. Cansado e com fome, resolveu entrar. Oh, que sono. E Simon dormiu. Quando, de repente... Simon acordou, todo arrepiado, com os olhos esbugalhados. Meu santo gatinho, o que foi isso? Simon olha para o lado e vê. É só um ratinho, não há nada com que se preocupar. Simon volta a dormir, quando de repente... A campainha toca e Simon se arrepia todo novamente. Ele sobe pela janela e vê. Só o entregador de pizza que se enganou de endereço. Não perca na próxima semana o gato Simon e suas aventuras. Rádio Integração apresentou... Juan, Rosiane, Vitor, Ria, Lucas, Ingrid, Jennifer, Vitor também, o gato Simon.